você olhar pra mim vai morrer. A minha face representa aquele que você vai temer. Falta muito pouco pra todos entenderem minhas palavras, até o momento ignoradas, esquecidas, mal interpretadas. Vou queimar sua bandeira, eu vou cuspir no seu orgulho. Sou András, representante do maldito submundo. Não consegue explicação pra tanta tragédia que acontece, mas eu sei porque acontece. Vou falar porque acontece, vê se não esquece. Se não entende, estude mais, estude as páginas amareladas que você mesmo deixou pra trás. Demônios à sua volta se alimentam da sua desgraça. O mal que você desejava agora volta como uma facada. Quem pensa que atinge o outro com insultos é o mais puto dos seres viventes, por isso só leva ao cu. Você se acha culto, mas é apenas mais um demente que não enxerga um palmo à frente e se acha inteligente. Eu vim pra colocar a morte na sua cara, explicar as suas crias como funciona a lei macabra. Liga o som no talo, abre a janela da sua casa, faz a merda do seu vizinho escutar essa porra na marra. E sair por aí dizendo que você tá possuído, tá queimando na chama do inferno, mas você vai rir de tudo. Pois é o escolhido pra saber de tudo primeiro. Quando o mal bater na porta, vai saber como agir direito. Não abra mais a boca pra falar de maldição. Escute atento as palavras de quem veio da depressão. Escute a voz de quem produz a real tarja preta, que só vai ter efeito quando a sua vida tiver na valeta. Chamados, mas poucos serão escolhidos. Por isso preste atenção na revelação dos manuscritos. A pirâmide, o olho que tudo vê, está te vendo, fazendo a contabilidade dos seus atos horrendos. Deve estar percebendo que o sangue está tomando as ruas. Cada dia que se passa, a razão dá lugar à loucura. Pessoas estão morrendo, famílias estão sofrendo, sem saber o porquê de tudo, só o que resta é o lamento. Tá fazendo a coisa errada, se omitindo como sempre. Tá dando trela pra que tudo dê errado, infelizmente. Não são palavras vagas, por isso te peço, compreenda. É a forma que eu encontro pra tirar a sua venda. Não se arrependa e se prepare pra próxima prova. Já está a caminho e vem pra te levar pra cova. Vai levar alguém que você ama da pior forma, e você não vai poder fazer nada, isso incomoda.